Muito bem, Clube FM 91.7, a rádio mais potente do interior da Bahia. Estamos de volta aqui no Sequência Máxima e tá na hora do nosso quadro Momento Saúde. Agora na Clube FM, Momento Saúde. Apresentação Catiane Lima. E no Momento Saúde de hoje, iremos conversar com o psicólogo Matheus Ribeiro, psicólogo, coach e terapeuta. Iremos falar sobre a síndrome do pânico. Muita gente, por pura ignorância ou desconhecimento, pensa que é bobagem, frescura, que é coisa de gente fraca. Mas só quem já passou por uma crise dessas é capaz de dimensionar a sensação de enorme desespero e extrema fragilidade. E para esclarecer alguns questionamentos sobre este assunto, iremos falar com ele, Matheus Ribeiro. Lembrando que o Momento Saúde tem um oferecimento da Clínica Médica Lar Protegido, da doutora Joane Leone, pós-graduada em Endocrinologia e Metabologia, o doutor Cícero Pereira, ele é mestre em DTM, dor orofacial, e a colaboração do psicólogo Matheus Ribeiro. Muito bem-vindo, Matheus. Bom dia. Vamos lá com mais um Momento Saúde aqui no nosso Sequência Máxima. Sempre uma satisfação recebê-lo. Muito bom dia, Catiane. Sempre um prazer estar aqui participando do seu programa, falando desse tema importantíssimo, que é a Síndrome do Pânico. Para início de conversa, o que é a Síndrome do Pânico? A síndrome do pânico, ou transtorno do pânico, é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça. Mesmo que não haja nada, nenhum motivo para isso, a pessoa fica com esse medo intenso e acredita que algo ruim irá acontecer. Além disso, as crises são sempre seguidas de preocupação persistente com a possibilidade de ter novos ataques. Por quê? Porque a síndrome do pânico, o transtorno do pânico, você não tem um aviso prévio de quando você terá um ataque. Um ataque é algo súbito, ele pode surgir a qualquer momento, o que faz com que as pessoas sofram, tanto durante as crises, como no intervalo delas, porque elas ficam o tempo todo preocupadas, meu Deus, quando será que a próxima crise irá surgir? Quando será que a próxima crise irá surgir? Então, esse não saber quando será a próxima crise, acaba sendo algo dificílimo para a pessoa lidar também. Qual é a diferença, Matheus, entre síndrome do pânico e ansiedade? Bom, ambos são da mesma família. Digamos que a ansiedade é um sentimento comum a todas as pessoas. O que vai diferenciar se essa ansiedade é uma doença ou não, um dos fatores que diferencia isso, é o nível de ansiedade que essa pessoa está sentindo, ok? Geralmente, a ansiedade em si, ela não é problemática. Então é preciso ficar claro que geralmente a ansiedade em si não é problemática. Todos nós temos, a questão é o grau, o nível dessa ansiedade. Mas uma forma da gente conseguir diferenciar é em relação aos sintomas. Os sintomas da ansiedade, em comparação com o transtorno do pânico, eles são muito mais suaves, muito mais brandos. A duração, por exemplo, da ansiedade também, ela varia de curto a longo. No pânico, é sempre curto. Você não vê uma pessoa tendo um ataque de pânico por mais de 20 minutos. A ansiedade, ela começa de forma gradual. Você vai percebendo que os sintomas dela estão se aflorando cada vez mais. Enquanto o do pânico já é súbito, ele simplesmente aparece, o que causa o ataque. E quais as causas da síndrome do pânico? Não existem causas exatas para a síndrome do pânico, tá? Até hoje as causas são desconhecidas, mas nós podemos afirmar que são um conjunto de fatores que variam desde a genética da pessoa, fatores como estresse, pessoas que têm uma tendência a se preocupar excessivamente, estão mais favoráveis a terem a síndrome do pânico, dificuldade em aceitar mudanças de opinião também, negação de que haja algo errado. Geralmente nós vemos muito, uma pessoa está doente na família e o próprio doente nega, bem como a sua família também. Fala, não, é preguiça, é falta de que fazer, é para chamar atenção, ele não tem nada, quando na verdade a pessoa está num sofrimento muito forte. Além disso, ocupação constante, quando você trabalha muito e você não se permite dar períodos de descanso também, você está favorável a ter diversas doenças, como a depressão, como o estresse crônico, como o transtorno do pânico também. Além disso, a má aceitação de erros. Pessoas que são muito críticas, são muito perfeccionistas consigo mesmo, elas acabam tendo uma tendência maior a vir a desenvolver este transtorno. Estamos conversando com Matheus Ribeiro, ele é psicólogo, coach e terapeuta. Momento Saúde tem um oferecimento da Clínica Médica Lar Protegido, da doutora Joane Leone, pós-graduada em Endocrinologia e Metabologia. O doutor Cícero Pereira, mestre em DTM, dor orofacial, e a colaboração do psicólogo Matheus Ribeiro, que hoje está conversando conosco sobre síndrome do pânico. Matheus, quais são os sintomas da síndrome do pânico? Bom, os sintomas podem variar de pessoa para pessoa, mas os mais característicos são a sensação de perigo iminente, o medo de perder o controle, o medo da morte. Além disso, tem também a sensação de estar fora da realidade, você percebe a sudorese, hiperventilação, a pessoa tem aquele desconforto no peito, o que geralmente faz com que as pessoas pensem que está tendo um infarto, quando na verdade está tendo uma crise, um ataque de pânico, tontura, sensação de desmaio, esse medo de perder o controle também vai ficando cada vez mais intenso. Então todos esses podem aparecer como sintomas do transtorno do pânico. Qual é a diferença, Matheus, entre crise do pânico e a síndrome do pânico? Bom, a crise de pânico é um evento isolado. Ele pode ocorrer mediante algum motivo. Exemplo, uma pessoa está em um prédio e percebe que o prédio está em chamas, o prédio está pegando fogo. A pessoa pode ter uma crise de pânico ali. Ou a pessoa está em um banco e alguém entra e anuncia um assalto. A pessoa pode ter um ataque de pânico naquele momento. Só que ela teve um motivo para tal. A síndrome do pânico, não necessariamente a pessoa vai ter um motivo. Às vezes a pessoa pode estar na praia, pode estar em casa, no seu quarto, pode estar até dormindo e acordar já tendo aquele ataque de pânico. Então, podemos dizer que a crise é um evento isolado e o transtorno do pânico, o que caracteriza o transtorno do pânico mesmo, é a repetição dessas crises. Estamos conversando com Matheus Ribeiro, ele é psicólogo, coach e terapeuta. Momento Saúde tem um oferecimento da Clínica Médica Lar Protegido, da doutora Joane Leone, pós-graduada em Endocrinologia e Metabologia. O doutor Cícero Pereira, mestre em DTM, dor orofacial, e a colaboração do psicólogo Matheus Ribeiro. Matheus, para finalizar, existe tratamento para a síndrome do pânico? Sim. Apesar de algumas pessoas apresentarem ainda resistências em procurar o tratamento, a gente já sabe hoje que as terapias comportamentais são as que apresentam os melhores resultados em relação à síndrome do pânico, aos transtornos de ansiedade, porque nesse momento que a pessoa busca a terapia, o principal objetivo da terapia será fazer com que ela diminua o número de crises, assim como a intensidade dessas crises, e que consiga se recuperar mais rápido também. Além disso, o paciente poderá entender os ataques de pânico, quais os motivos desse ataque, como lidar com eles no momento em que você estiver tendo o ataque, como que eu posso lidar com ele através de técnicas de respiração, e para que você consiga viver também uma vida sem medo de ter um novo ataque. Muito obrigada, Matheus, e até o próximo Momento Saúde aqui na Clube FM. Então, um excelente dia para você, Catiane, um excelente dia também para os nossos ouvintes e até o próximo Momento Saúde. É isso aí, conversamos com Matheus Ribeiro, ele é psicólogo, coach e terapeuta, falando sobre síndrome do pânico. Amanhã tem mais, gente, Momento Saúde aqui na sua Clube FM. Iremos conversar com a doutora Joane Leone, falando sobre como manter o peso perdido. É aqui amanhã, fique ligado, Momento Saúde, recebendo a doutora Joane Leone. Lembrando que o Momento Saúde tem um oferecimento da Clínica Médica Lar Protegido, da doutora Joane Leone, pós-graduada em Endocrinologia e Metabologia. O doutor Cícero Pereira, mestre em DTM, dor orofacial, e a colaboração do psicólogo Matheus Ribeiro. A gente continua aqui no Sequência Máxima com muito mais sucessos. Tá chegando Nath Roots e Thiaguinho, Serei Luz. Seja luz na vida das pessoas. Bom dia, meus amores!